mensagem inesperada, cheia de promessa. Ele diz que sempre pensou nela, que a chama nunca se apaga, chama eterna. Mente estrelada, corações em festa, mundo se colide em desejo em cada gesto. Sussurros ao vento, cidade desperta, a paixão é um filme, cada cena manifesta. Entre nós dois um segredo, um destino. A vida desenha caminhos, cada qual divino. Na batida do coração, ritmo se alinham, amor em véu de mistério, sorrimos. Lembranças no ar, beijos roubados, amor se revela em olhares cifrados. No compasso lento, dois apaixonados, a noite aquece braços entrelaçados. Cada dia uma história, um novo capítulo, relaçados no tempo, amor é o título. Em versos escritos, em cada símbolo, entre nós dois sentimentos em círculo. Entre nós dois um segredo, um destino. A vida desenha caminhos, cada qual divino. Na batida do coração, ritmo se alinham, amor em véu de mistério, sorrindo. No ar, beijos roubados, amor se revela em olhares cifrados. No compasso lento dos apaixonados, a noite aquece braços entrelaçados. Cada dia uma história, um novo capítulo, relaçados no tempo, amor é o título. Em versos escritos, em cada símbolo, entre nós dois sentimentos em círculo. Entre nós dois um segredo, um destino, destino. A vida desenha caminhos, cada qual divino.